Palavras de Esperança, um espaço documentário litúrgico na Rádio Boa Nova. E cá estamos nós para mais um programa Palavras de Esperança com o Sr. Padre António Loureiro. Muito bom dia, obrigada por se juntar a nós. Muito bom dia, Beatriz. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Boa Nova. Estamos aqui nas Palavras de Esperança, neste mundo e neste país tão necessitado de autêntica esperança. É verdade. Vamos então olhar para a liturgia do domingo segundo da Quaresma. Antes disso, algumas considerações, até porque no passado dia 13 comemoraram-se estes 12 anos de Papa Francisco. Exatamente, 12 anos de Papa Francisco, que acaba por ser um papado bastante importante. Ele continua doente, com melhorias. Todos fazemos votos que possa melhorar e que se possa recuperar plenamente. Mas realmente, olhar para 12 anos deste papado, ainda me lembra quando foi a eleição do Papa, quando saiu o fumo branco, depois já, quem será, quem não será? Depois eu estava ali atento também às notícias. Depois começaram a dizer que era um Papa argentino, depois o primeiro jesuíta, e depois veio o nome Papa Francisco. E veio da revolução, veio por aí. Foi mesmo sempre assim. Um momento com muita expectativa. E depois, não só o nome, porque nunca nenhum Papa tinha escolhido este nome Francisco. Francisco foi alguém especialmente pobre, amigo do Senhor, que procurou, assim, que tinha uma vivência com o mundo, com a natureza, mas profunda, sobretudo com Deus, muito autêntica, muito profundo, uma humanidade, assim, aberta e profundamente autêntica, não é? Então, foi assim uma expectativa grande, e que ao longo deste tempo se foi marcando como um Papa diferente, um Papa especial, um Papa de um sorriso alargado, que acolhe todos, muito atento aos mais pobres. Então até tinha posto aqui uma lista de algumas coisas que assim de repente ficavam como marca deste Papa, não é? Sem ser tudo, mas ultimamente ele tem marcado muito a sinodalidade como um caminho da Igreja, que é algo que já existia, mas que se tem reafirmado muito. E aliás, o Papa, o Bispo de Coimbra, o Sr. Dom Virgílio, afirmou também como uma das grandes marcas deste papado e que poderá eventualmente marcar o futuro da Igreja. Sinodalidade quer dizer caminhar juntos, quer dizer que a Igreja, como comunidade, como povo de Deus, está chamada a caminhar juntos, a assumir responsabilidades juntos, a projetar-se na Igreja e na sua responsabilidade de um modo não tão hierárquico, não uma hierarquia tão absoluta, mas numas decisões mais partilhadas, mais acolhedoras, de onde todos são importantes. E penso que isto é uma marca que, oxalá, a Igreja hierárquica, digamos assim, a possa acolher como decisiva, para que não seja só a hierarquia a decidir, mas uma hierarquia que decide, e toca decidir muitas vezes, mas escutando, estando próxima, estando em diálogo, não impondo, mas escutando e dialogando, e à procura do melhor, do modo conjunto. Então penso também é uma das marcas que o Papa quis deixar e que é muito importante. Mas depois temos outras marcas, atenção aos mais pobres. Foi um Papa realmente preocupado com os mais favorecidos, com os migrantes, com os pobres, com os indígenas, marcando muito esta realidade. Preocupado com a natureza, com a ecologia. Teve algumas encíclicas sobre o problema da terra, da organização da natureza, do cuidado da natureza, né? Parece muito, muito importante. Uma reflexão importante também sobre a família, a alegria do amor, que vem justamente pela família. Uma família que muitas vezes atravessa algumas crises, algumas dificuldades, crises de relacionamento, casais fracassados, e o Papa esteve muito atento a esta realidade, dando uma mão a todos e chamando todos à participação na vida da Igreja. Também teve muita preocupação com as outras religiões, e religiões como força e caminho para a paz, o que nem sempre vai acontecendo, mas que também deixou esse grande desafio. Depois tem uma encíclica muito importante, que é a Alegria do Evangelho. Aliás, nós aqui também na nossa unidade pastoral, no dia 28 teremos uma ação de sensibilização sobre a prevenção dos abusos e convidávamos de modo especial os catequistas, os formadores de crianças, todos aqueles que têm relação com crianças e querem refletir sobre a problemática dos abusos. A igreja ganhou um bocadinho de experiência no tratar destes casos, então já tivemos aqui também alguma reflexão sobre isto, mas agora é algo que é proposto pela Diocese, quase como obrigatório para os catequistas que têm relação com as crianças, mas também aberto a toda a sociedade, porque penso que há conteúdos e a informação possa ser importante. O Papa também muito atento ao papel da mulher na Igreja, que é muito agradável ver pela primeira vez como presidente de um dicastério uma mulher. O dicastério foi sempre governado por um cardeal, e o Papa quis dar espaço. Portanto, é concretamente o dicastério que governa o Vaticano na parte material, digamos assim, nas infraestruturas. Temos uma mulher ali à frente a poder também ter voz ativa. E pronto, o Papa também travou um pouquinho um tradicionalismo exagerado que se começou a desenvolver, como retornou ao latim e às formas antigas. E o Papa, pois, quis parar um bocadinho este desenvolvimento, porque no fundo era um marcar o clericalismo, a importância do padre como se fosse a divina pomada, a presença de Deus na terra, e que por isso merecia uma autoridade, um reconhecimento e uma supremacia. O Papa travou um bocadinho este desenvolvimento, estes focos que se propagaram, e olhando mais para o Concílio Vaticano II e para a reforma litúrgica que, de algum modo, este tradicionalismo punha em causa. E depois não posso deixar de esquecer de referir a presença do Papa Francisco no centenário das aparições em Fátima em 2017. Nós estivemos aqui, como a peregrinação foi a pé também, quando o Papa chegou a Fátima. Eu pus em oração e foram uns longos minutos de um silêncio que se fez de um modo muito especial, em que o Papa também venerou a Nossa Senhora de Fátima, de quem também se mostrou bastante devoto. Então, olha, o Papa que marcou a Igreja, possivelmente estaremos, não sabemos, o Papa já tem uma idade avançada e ele ainda quer concluir o que ele entende como a sua missão, mas também proximamente, com certeza, teremos também um novo Papa, uma nova renovação. Então esperemos que tudo isto seja caminho em que a Igreja se mantém fiel ao Evangelho e se mantenha aberta aos tempos atuais, para nos anunciar a força do Evangelho, capaz de converter, de encher o coração do homem e ter um horizonte de uma cidade mais justa, mais fraterna, mais de todos, e que possa também louvar a Deus. Muito bem. Avançando para falar um pouco do nosso país, já falámos também na semana passada, de facto é um país em crise, sem fim à vista. Ontem Marcelo Rebelo de Sousa já agendou as eleições. Exatamente. Eu também gostei do dia das eleições, de 7 de maio, porque assim também penso estar peregrino no dia 11 a Fátima, não é? Pronto, também é possível, mas assim, pronto, torna-se mais tranquilo também a peregrinação a Fátima, que envolve também muitos milhares ou centenas de milhares de pessoas. Então, oxalá, este 17 de maio possa ser a opção por um caminho mais tranquilo e mais equilibrado e de uma política mais estável. Vivemos muitas instabilidades, portanto, o problema da maioria, o problema das... Pronto, é sempre difícil, não sei se é o melhor ou não é o melhor, seguramente dá mais estabilidade, mas também já vimos uma maioria que também não deu estabilidade. Parece que é um país que não sabemos estar firmes num caminho, e depois sempre à procura da intriga e do problema e da ofensa, e depois mete tudo. Eu teve um seu deputado a falar de Cristo, que se diz cristão, a dizer que Cristo fez terra, não lhe obedeceria. Portanto, mete-se a religião também nisto, e destratando a Jesus Cristo por causa da política. Olha, tem sido tudo uma sucessão de factos muito lamentáveis, e penso que, oxalá, sejamos capazes de ser serenos e de deixar a parte da ofensa pessoal e de difamação, e irmos sim à essência, que haja retidão, que haja transparência, que haja limpeza, digamos assim, mas depois que sejamos capazes de ir a uma realidade de desenvolvimento do país e não à intriga e à procura do poder a destruir o outro a qualquer preço para ocupar o seu lugar. Estamos sempre numa luta titânica para ver quem comanda mais e quem pode mais, e muitas vezes perdemos o olhar para o bem comum, para o desenvolvimento do país, que é tão necessário e que haja saúde para todos e que haja habitação para todos, já que passou a Cantilena de antigamente, e pão para todos e alimentação para todos, porque no fundo é uma urgência que penso. E depois no Europa e no mundo tão delicado, temos com a guerra na Ucrânia, temos a NATO na Europa, temos o aumento dos gastos militares. Quer-se fazer a paz na Ucrânia, mas já estão a dizer que vão conquistar a Groenlândia e ocupar a Groenlândia, quer dizer, fazer o mesmo de outra maneira. Anda tudo no mundo confuso. Oxalá também venha um pouquinho de bom senso e de ponderação e de não tanta ambição pessoal, com o ponto de vidas e países e culturas em perigo e em jogo. Muito bem, falamos também da Quaresma, o tempo da aproximação a Cristo e à fé. Este é o grande desafio. Quaresma, que é um tempo especial, recorda os 40 dias de Jesus no deserto. Também deixo falar para todos nós que somos, para aqueles que são cristãos, que sintam a necessidade de uma maior aproximação a Cristo e à fé, como dizíamos, através da participação das celebrações, através de um coração que procura a Deus, como Jesus no deserto, não só de pão vivo homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E também convidar os cristãos, nomeadamente, para que durante a Quaresma se possam acercar ao sacramento da reconciliação, que é a purificação da alma, converter o coração para aderir a Cristo. Cristo que traz palavra de vida, que traz oportunidade de oferecer a salvação que Ele nos dá, que é vencer o mal com a força do bem, perdoar os nossos pecados, para que haja mais amor na família, mais amor na comunidade, mais amor no coração de cada um e mais alegria numa vida vivida em paz e com esta identidade cristã tão essencial, que é amor no coração, que tanto necessitamos. Dadas estas considerações, passamos então para a liturgia de domingo segundo da Quaresma. Olhamos primeiro para a primeira leitura, o livro Gênesis. O que há então para dizer? É realmente um texto com Abraão, que é muito bonito. Abraão é nosso pai na fé. Abraão, que foi o primeiro a quem Deus se revelou. Abraão, que era dur, onde é hoje o Iraque, e que foi da Mesopotâmia, dos Caldeus, que foi depois chamado para uma terra que Deus lhe daria. E ele chegou a essa terra prometida. E essa terra prometida é hoje a terra de Canaã, ou a terra de Israel. Portanto, a relação dos judeus com aquela terra, com aquele território, com aquilo que é hoje o Estado de Israel, começou justamente aqui, com Abraão. E então, no texto de hoje, Abraão tinha já a idade avançada, teve lá alguns problemas, não tinha descendências, lamentou-se ante Deus, então, Senhor, mandaste-me sair da minha terra, me davas uma nova terra, mas que me escolheste, mas eu não tenho filhos, não tenho descendente, vai ser um escravo, meu herdeiro. E então Deus disse-lhe: olha para o céu e conta as estrelas, se puderes. E acrescentou: assim será a tua descendência. E depois diz: Abraão acreditou no Senhor, e isso foi-lhe atribuído como justiça. Portanto, Abraão, no fundo, era aquela pessoa que acreditava no Senhor, mesmo ante a impossibilidade, parecia impossível. Ele era avançado em idade, sua esposa também, não tinham filhos, mas Deus prometeu-lhe uma descendência que seria sua. E Abraão acreditou, não entendia como isso podia acontecer. E então é a fé de Abraão. E a fé de Abraão que hoje nos continua a iluminar. E também hoje nós somos chamados a viver esta fé de Abraão, de confiar em Deus, de confiar na sua palavra, mesmo que eu não entenda, mesmo que pareça impossível, mesmo que eu não saiba como é que se vai realizar. Abraão acreditou e confiou. E depois ainda terá que passar por muitas vicissitudes até que apareça, efetivamente, o seu descendente, que vai ser Isaac. Terá também um outro descendente, que é Ismael. E depois destes dois, aparecem uma linha, que é a linha dos muçulmanos, de Ismael, e a linha de Israel, com Isaac. E que ficaram sempre em conflito e sempre em guerra. Ainda que ambos digam, tanto os muçulmanos como os israelitas, que têm como origem Abraão, mas tudo se rezou porque é a força do mal que aparece no meio e põe uns contra os outros. Mas pronto, então, neste caso, o Senhor promete a Abraão aquela terra e uma grande descendência. E fez uma aliança. Então é uma aliança também muito significativa, muito interessante, em que Deus se comprometeu com Abraão de que aquele seria aquela terra. Nesse dia o Senhor estabeleceu com Abraão uma aliança, dizendo: aos teus descendentes darei esta terra, desde o rio Egito até o grande rio do Eufrates. pronto, depois não foi tão extensa, mas foi exatamente onde é hoje Israel, naquela zona, de onde depois se veio estabelecer o povo de Israel, depois de ter vindo do Egito, e que depois se transformou numa terra religiosa, marcada pela fé, mas também com muitos problemas e muitas guerras, muitos conflitos que hoje ainda continuam. Pronto, então gostaria nesta leitura justamente de marcar essa fé de Abraão, que confiou em Deus, que acreditou e que nos convida hoje também a acreditar. Também nós somos filhos de Abraão, somos filhos da fé de Abraão, dessa fé absoluta a um Deus que era desconhecido, que eu não conhecia, mas que se lhe manifestou como o Deus único, o Deus Criador, o Deus de Israel, que ele veio a ser, a quem ele foi o primeiro, a quem esse Deus se revelou, que depois se transformou no Deus de Israel, o Deus dos cristãos, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E então, olha, também eu sou chamado, e nós a sermos, a participar desta fé serena, tranquila, profunda, de confiança plena em Deus e na sua palavra. Muito bem, passamos para a segunda leitura, a carta aos Filipenses. É muito interessante, nesta carta aos Filipenses, o que é que vai dizer este texto, não é? Sede meus imitadores e não procedais como inimigos da cruz de Cristo. É um texto nesta carta também muito interessante, e é bonito ver que São Paulo põe-se como exemplo. O cristão é exemplo para os outros. Sede meus imitadores, pondo os olhos naqueles que vivem como nós vivemos e como nós ensinamos a viver. Portanto, a fé cristã não é simplesmente uma fé teórica, é uma fé que passa pela vida e que deve transformar a vida ao estilo de Jesus, que cada um terá que ir descobrindo como é, mas São Paulo põe-se como exemplo. Exemplo em quê? Na sua fé viva, no seu amor aos outros, no seu dinamismo de evangelização, numa fé que se comprometeu com o Evangelho, numa fé que põe o assento não no mundo presente, mas na vida eterna. E ele próprio diz: a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo miserável, diz, para o tornar semelhante ao seu corpo glorioso. Ou seja, a fé de São Paulo é uma fé que ilumina a vida presente, mas que aponta à vida eterna, aponta à ressurreição, aponta à pátria celeste. E ele sentiu isso, foi essa a sua fé, e morreu por essa fé, sem receio, porque sabia que na eternidade estava a sua verdadeira recompensa e o encontro definitivo com Cristo. Então também é fé que iniciou com Abraão, falávamos há pouquinho, que São Paulo experimentou de um modo profundíssimo, porque Deus se revelou a ele de um modo especial, ou Jesus Cristo se revelou a ele, ele entendeu, aderiu a essa fé, convida-nos a ser seus imitadores. Noutra carta diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E portanto penso que a fé que devemos viver, esta fé que a Quaresma nos convida à conversão, à adesão ao Senhor, não é simplesmente uma fé abstrata ou teórica, mas é uma fé que se vive no concreto, que renova o modo de viver, que nos torna pessoas honestas, justas e fraternas, mas com a esperança posta na eternidade. O tempo de São Paulo era um tempo de perseguição, ele sabia que pela sua fé ia ser perseguido. Foi perseguido, foi maltratado, foi muitas vezes, sofreu no seu corpo a perseguição, mas a sua fé foi mais forte e sabia que a sua esperança estava posta em Cristo. E ainda que lhe tirassem a vida física, não lhe tiravam nada, porque o seu grande tesouro estava na pátria celeste, como ele diz. Então também nós sejamos capazes de participar desta fé, que não seja um apego tão radical às coisas temporais, às coisas materiais. Precisamos das coisas materiais, mas de um modo instrumental. Quer dizer, preciso das coisas materiais para outra coisa, para outro fim. Não é. As coisas materiais não são a minha meta. Necessito disto para viver melhor, para poder usufruir um pouquinho, mas não para ser o meu tesouro. O tesouro está em Cristo. E esse foi o tesouro de Paulo. E é esse coração, como o seu, que ele nos imita, convida a imitar e convida a olhar o mundo com esse olhar renovado e transformado. Por uma fé que tem uma esperança, como dizia o Papa Francisco também, esperança que é vida eterna. Muito bem, e quanto ao Evangelho, o que é que nos pode adiantar? É o Evangelho de São Lucas, que neste domingo nos fala da transfiguração de Jesus, que no fundo tem a ver tudo com isto que dizemos, com a fé. os apóstolos iam com Cristo, Cristo falava-lhes, e disse que estávamos a falar agora, do mundo, que o mundo é passageiro, que no mundo teremos muitas vezes que sofrer a contrariedade e a perseguição, mas que a meta é a vida eterna, é a ressurreição. E o próprio Jesus disse, olha, até eu, filho do homem, terei que sofrer, vou ser perseguido, maltratado, e vão matar, mas eu vou ressuscitar e a vida vai triunfar. E os apóstolos ficaram em crise. Então, mas a gente está aqui para sofrer e para padecer, estamos aqui para ter uma vida boa e sermos mais que os outros e dominar os outros. Portanto, sentiu que os apóstolos não entendiam bem esta lógica da fé que vem de Abraão, que é uma fé que ilumina o mundo, transforma a nossa vida no mundo, mas que tem os olhos postos na eternidade. E então quis-lhes fazer uma demonstração de quem ele era e do qual é esse dinamismo da fé. E então subiu ao Monte Tabor e diante chamou os três amigos mais íntimos, digamos assim, Pedro, Tiago e João, subiu ao monte para orar e nesse momento de oração transfigurou-se. Então revelou os seus vestidos, a sua roupa, apareceu a voz do Pai, apareceu o Espírito Santo que os envolvia com uma luz brilhante e então apareceu esta voz que dizia: este é o meu filho, o meu eleito, escutai-o. Então esta é a voz do Pai, a voz daquele que falou a Abraão, aquele que foi falando na história no Antigo Testamento, aquele que se revela plenamente em Jesus Cristo. O que é que nos diz? Este é o meu filho, escutai-o. E o cristão é devedor desta palavra. O cristão, a meta é escutar a Cristo. A fé é escutar a Cristo. E este é o critério de discernimento. O critério de discernimento da autêntica fé é saber se Cristo disse isso ou não disse. Se essa fé corresponde à pessoa de Jesus, ou somos nós que inventamos, que acrescentamos ou que diminuímos. Nem se pode acrescentar, nem tirar, nem aumentar, nem diminuir. É Jesus Cristo. Portanto, teremos é que entender a Cristo, compreender a sua mensagem e a sua vida, aprender de Cristo e viver como Cristo viveu. O próprio Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Portanto, a essência da fé está neste Cristo. Escutai-o, é o meu filho, não é? Pronto, então penso que também isso vem para confirmar a nossa fé. E a Quaresma, neste domingo, que somos convidados a olhar para a fé de Abraão, a fé de Paulo, a fé que o Pai nos convida a viver através destas palavras: este é o meu filho, escutai-o. Oxalá todos nós sejamos capazes também de escutar a Cristo e aliviar a nossa carga com a palavra do Senhor, confiando no Senhor, sabendo que não vivemos neste mundo, ou não tenho fé em Cristo para o bem deste mundo, mas para transformar o mundo com a palavra de Cristo, tendo os olhos postos na vida eterna, que é o tesouro definitivo. Muito bem, e para fechar, acabamos sempre com música. Qual é a sugestão que nos traz hoje? Pois olha, hoje vamos a uma música brasileira. Os brasileiros produzem muita música, tanto na versão católica como na versão evangélica, ou naquela que chamam de gospel. Fizeram da música um instrumento de evangelização poderoso, com muitos concertos. Também nós aqui já de vez em quando fazemos algum concerto de música religiosa, de música católica. A Jornada Mundial da Juventude também tivemos algumas experiências de música que é capaz de aglutinar e é capaz de trazer a alegria, a vivência dos concertos para um festival, digamos assim, mas com música de raiz cristã, inspiração cristã e testemunho de vida. Eu lembro-me que quando fui padre estive um ano no Brasil e havia muito esta cultura nos anos 90, mas já havia muito desta música. Lembro-me que um dia fui lá a um concerto, e lá esta coisa, lá onde eu estava, fui lá ver um concerto desses, que era um pavilhão grande, tudo cheio de gente e tudo. Depois uns cabelos compridos, tocar as baterias, e uma música assim fortíssima. Digamos, que música é esta? Não, nós somos evangélicos, fazemos da música a nossa vivência, porque a música é muito importante. Somos como os outros, só que há uma diferença: neste concerto nem há droga, nem há álcool, mas vibramos e saltamos e abraçamos e pulamos e gritamos. Olha, coisa tão interessante. Depois entra uma música e outra. Aquele lá de cabelos compridos e de roupas assim, como aos outros. E onde dá-se o testemunho de fé. como a fé os transformou, como andavam perdidos muitas vezes nesta questão da droga e não sei o quê, que se converteram, voltaram para Cristo e agora querem viver a alegria de Cristo nessa expressão externa cultural que é a música do tempo atual. Mas aquilo parecia igual. E eu fiquei a dizer, que coisa, que coisa. É um instrumento que os evangélicos descobriram e que depois a Igreja Católica também foi reassumindo, sobretudo no ambiente carismático, não é? Com muita força. O Padre Rossi, por exemplo, que tinha também concertos e missas assim, multimilionárias, multidões, não é? Muita gente. Mas o sentido era louvar a Deus, acolher a Deus no coração e vivenciar essa fé com todos. E deixar que o Senhor opere um milagre da conversão do coração, de dar esperança à vida, de transformar. Pronto, então ficamos com um cântico, então, da raiz brasileira, que justamente conta esta história de Abraão, que hoje a primeira leitura nos refere, de Abraão que sai da sua terra, que confia no Senhor e que o seu mérito é a sua fé. Vamos então escutar a música de hoje. Tua parentela, da casa de teu pai. Tu vais para uma terra que eu ainda te mostrarei, longe de teu pai. Nesse caminho engrandecerei teu nome, mudarei tua história e farei de ti uma grande nação. Abençoarei, te abençoarei, te darei um novo nome e farei de ti uma grande nação. Os meus caminhos são mais altos que os teus. Os meus projetos são maiores que os teus. Tu não entendes o que eu vou fazer, mas te prometo eu vou surpreender. Foi esta então a sugestão musical de hoje. Também música bonita, senhor Padre. Pronto, às vezes são assim. Estávamos aqui agora a comentar, dentro deste grande cultivo de músicas, há músicas mais bonitas, outras são assim. Pronto, mas é, pelo menos fica hoje a nota do esforço que também é bom que nós cristãos façamos para poder cantar as maravilhas de Deus, e pondo aí toda a nossa arte, todo o nosso empenho. E às vezes de repente aparecem realmente pessoas com um dom especial para a música que também muito nos ajudem. Mas pronto, penso que a música e a fé também devem caminhar de mãos juntas, porque são instrumentos muito preciosos. A música litúrgica normalmente tem um ar assim mais formal, mais pretende ser tranquilo e leva ao espírito ao mesmo tempo, mas dentro de uma cultura mais clássica. A cultura atual é muito mais ligeira, muito mais assim, leve. Mais leve, não com tanto formalismo, é mais roqueira, digamos assim. Também a fé se pode expressar nestes termos, e penso que isto também é bom. Muito bem, muito obrigada, Sr. Padre. Marcamos o encontro no próximo programa. Uma boa semana para todos. Ficamos então com mais um programa de Palavras de Esperança. Olhamos para a liturgia do domingo santo da Quaresma. Já sabe que este programa fica reposto então no domingo e também disponível depois em podcast no nosso site. Palavras de Esperança, um espaço documentário litúrgico na Rádio Boa Nova. FM Boa Nova.